come, come pra mamãe ficar feliz. Come, come, come, come tudo e pede bis. Na hora do café, do almoço, no jantar, primeiro as minhas mãos eu vou lavar. Come, come, come pra mamãe ficar feliz. Come, come, come, come tudo e pede bis. Na hora do café, no almoço, no jantar, primeiro as minhas mãos eu vou lavar. De manhãzinha tomo meu café com pão, geleia de morango e mamão. Leite, chocolate, de tudo eu vou comer. Faço tudo pra poder crescer. Come, come, come pra mamãe ficar feliz. Come, come, come, come tudo e pede bis. Na hora do café, no almoço ou no jantar, primeiro as minhas mãos eu vou lavar. Na hora do almoço, segunda refeição, carne com batata, arroz com feijão, verduras e legumes não vão ficar de fora. Que bom a sobremesa, vem agora. Que delícia! Come, come, come pra mamãe ficar feliz. Come, come, come, come tudo e pede bis. Na hora do café, no almoço ou no jantar, primeiro as minhas mãos eu vou lavar. Na hora do jantar, como frutas do pomar, uma sopa bem gostosa, refeição vou completar. E o mais importante, eu sempre vou lembrar, depois de tudo os meus dentinhos escovar. É isso aí! Fica feliz. Come, come, come, come tudo e pede bis. Na hora do café, no almoço, no jantar, primeiro as minhas mãos eu vou lavar. Vou lavar! Come, come, come pra mamãe ficar feliz. Come, come, come, come tudo e pede bis. Na hora do café, no almoço, no jantar, primeiro as minhas mãos eu vou lavar. Vamos lá, gente! Eu vou lavar. É isso aí.